Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E nós todos dizemos glória a Deus, porque toda a glória pertence a Ele. Aleluia. Então, eu me lembrei hoje de um testemunho que o autor dessa música que a gente canta, ele não é a Deus maior, te dou a honra, te dou a glória, te dou todo o louvor, e não há ninguém como você. E um muçulmano, a filha dele morreu, uma criança, não sei quantos anos, mas era muito pequena. E ele se lembrou de uns missionários, eu não sei que país que é isso, por aí, que ele lembrou de que uns missionários cristãos estavam por lá, ele tinha ouvido falar desses missionários. E claro que eles não creem em Jesus, né? Eles creem lá no Alá, no Deus lá. Bom, enfim, aí ele falou assim, ah, então eu vou chamar esses missionários, porque para ver se o Deus deles faz alguma coisa, porque ele estava inconformado que a menina morreu. E eles chegaram lá e eles começaram a cantar essa música. Te dou a honra, te dou a glória, te dou louvor, só você que faz milagres, não há outro Deus como você. Por 8 horas. E a menina ressuscitou. Conclusão, o cara se converteu, aceitou Jesus na vida dele. Isso é uma glória, né? Então, a gente tem que ser persistente no louvor e na adoração, porque Deus se faz presente, né? Então, a alma, gente, ela que atrapalha, ela não quer adoração. Tipo, ah, já podia acabar essa adoração e ficar olhando o relógio, há quanto tempo? Então, realmente, existe uma guerra espiritual dentro de nós, quando nós estamos avançando espiritualmente. Por quê? O diabo não quer que nós sejamos vitoriosos. Ele é um ser derrotado. Ele é, mas ele faz as maquinações dele, os ataques, enfim, né, a perseguição dele nas nossas vidas, justamente para confundir o que Deus é e já fez na nossa vida. Tá? E para a gente pensar que ele é que é a vitória e que o que ele está fazendo que é o certo, que não tem jeito. Mas tem para aquele que crê. Por isso que Jesus falou que tudo é possível àquele que crê. Mas, gente, crer não é assim, olha, ah, eu creio que Jesus faz milagres, eu creio que Deus sabe, pode fazer, entre aspas, pode, mas não quer. Então, isso não é crer. Porque Jesus não falou que isso é fé, né? A fé é quando opera a obra, né, da resposta daquilo que eu estou buscando. Então, a gente precisa entender bem aonde, como que é que opera a fé, o que, que realmente é crer. Tá? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem, né, em Deus. Lógico, eles saíram de lá. Eles conhecem Deus. Mas eles não querem que nós creiamos nas obras de Jesus, que é para nós fazermos. Tá certo? Então, é para a gente ficar parado. O diabo, quando ele lança um ataque, é para neutralizar a nossa vida espiritual. Tipo, fica parado aí e fica bem debaixo do meu ataque, sem solução. E pronto, que eu vou acabar com você mesmo. E fica esperando que Deus vai fazer alguma coisa, viu? O diabo fala isso. Fica esperando que Deus vai fazer, que ele não vai fazer. Tá? Então, não adianta assim, ai, Deus é poderoso. Se ele quisesse, ele ia resolver esta situação. Se ele quisesse... Ele já quis, amigo. Ele morreu na cruz. Você que não está com a sua fé em paralelo ao que Deus é, o que a Bíblia é, a palavra de Deus. Então, aí é que entra o engano do diabo. O diabo é mentiroso, ele só engana. Então, ele faz essa pressão na nossa vida para a gente ficar neutralizado. Tipo, fica sentado aí, não faz nada mesmo. Você não adora, você não louva, você não lê a palavra, você não medita na palavra... Enfim, você não está crendo em nada. Deus não vai fazer. Ah, mas isso vai demorar. Isso é difícil. Então, é isso que o diabo está falando. É isso que o diabo está falando. Então, nós precisamos mudar totalmente a nossa mente. Gente, nós nascemos num mundo todo corrompido e tudo que o mundo é, gente, nos envolve a nossa mente. A nossa mente está assim, ó, bloqueada pelas trevas. Então, como que a gente vai fazer para sair destas trevas? Nós temos que entrar na presença de Deus. A gente não pode deixar para amanhã. Não é porque você está em pé trabalhando e você já ganhou o dinheirinho aí, que você está meio que buscando, que a tua vida está resolvida. E que você não está com depressão na cama, que está tudo certo na sua vida. É isso mesmo que o diabo quer que você pense. Leva a sua vida assim, até morrer. Até você partir daqui. Para você nunca conhecer a glória de Deus na sua vida. Arregaça as mangas, meu bem. Porque quem quer coisas na vida tem que arregaçar a manga, né? Ah, lógico. Você ficar sentadão lá na rede, meu amigo, você não vai ter nada. Você não vai ter nada na vida. Né? Então, é isso que o diabo coloca em nós. Sabe, um conformismo com a situação. Sai dessa. Se você não ora, você está conformado. Você já aceitou que isso é assim, que não tem jeito. Claro, porque a sua crença está, ó, bem pouquinha, bem baixa. Então, você não tem como sair dessa. Então, você está mesmo guiado pelo evangelho do diabo. Tá? Que é o quê? Não vai dar certo, isso é assim mesmo, o que, que eu posso fazer? E você resolve a sua vida com a sua ideia. Ideia de diabo, ideia do mundo. Porque quando Deus fala plano natural, é o que não pode mover montes. Então é do diabo. É duro, mas nós temos que saber isso, gente. Porque ou é Deus ou é diabo. Não tem outra. Nós não estamos aqui nesse mundo sozinhos assim, não. Você faz o que você quer, tudo bem, mas você faz o que você quer ou guiado por Deus ou pelo diabo. Para quem você está dando a sua vontade, a sua vida? A sua vida não é preciosa? Não é. Então está pior do que eu estava pensando. Porque se você nem acha que a sua vida é preciosa, então está mesmo bem na bandeja do diabo. Estão acompanhando? Então, gente, a religião, a doutrina errada é tudo isso daí. Não resolve nada, sabe? Não pode avançar em Deus, não vai receber de Deus, né? E tem um peso muito forte das obrigações que a religião põe e nunca recebe nada de Deus. Dá toda uma tristeza, sabe assim? A pessoa fica acreditando que Deus realmente é ruim. Pelo amor de Deus. Então, isso é uma coisa mais errada. Então, nós não podemos andar nesse conformismo. Senta aí, que é isso que o diabo faz. Ele neutraliza. Eu tenho que repetir mil vezes para você entender isso. A pessoa fica neutralizada. Porque ela não ora. Ela não ora em línguas. Ela não lê Bíblia. Ela vai ser isso eternamente. Gente, vocês já viram que tem pessoa que não arruma emprego, mas nem a pau? Nem é paulada o cara não arruma emprego. Já viu essa? Existe ou não? Mas por que? Ele não tem sorte na vida? É um azarado? Todas as portas estão fechadas? Será que é isso? Não, é um defeito de caráter. Tem uma deformidade tão grande nessa vida que não consegue. E a pessoa não se mexe. Fica naquilo o resto da vida. Acha que é assim mesmo. Ainda põe a culpa na mãe. Põe a culpa lá no tio, que era assim. Olha, fica pondo culpa em Deus e todo mundo. Deus não é culpado e nem ninguém, meu bem. Você veio para esse mundo, agora se vira. Deus te deu a chance de você ser dele e ser o que ele é. Sabe assim? Andar no poder dele, andar na vitória que ele já deu, sentar junto com ele, do lado do trono dele com Cristo Jesus, reinar com ele. Ah, mas vai dar um trabalho, meu, tem que mudar a mente. Você vai ter que querer entrar na escola do Espírito Santo. Mas se você não busca nem um pouco, mas infelizmente tem pessoas assim. Porque Deus, quando eu comecei a orar mesmo, à tarde, eu com minha mãe fazíamos intercessão, Deus um dia me mostrou, olha, eu vou usar vocês para ajudar muita gente. E aí ele me mostrou um lago, mas era assim, era lama. Era uma coisa assim, grande, e era uma lama preta. E as pessoas estavam lá. Conforme eu cheguei na beira do lago, muitas pessoas vieram e estenderam as mãos para eu ajudar a tirar. Outra estava com a lama aqui, ó, assim, ó, no queixo. E eu me olhando, estava afastada até assim, ó. Mas nem se mexia. Deus pode mexer numa vida dessa? Caráter. Tá que a gente intercede para ver se, sabe, um pouquinho clama, né? Levanta um dedinho, pisca um olho, assim, ó. Né? Então, vou jogar uma corda, então. Mas não se mexe. Gente, então, é caráter. É horrível. E Jesus morreu por essas pessoas. Tá? Então, nenhuma culpa vai cair sobre Jesus. De nada. Porque ele levou todas as nossas culpas. Sobre ele morreu. Então, nós não podemos ser preguiçosos em não passar tempo com Deus para descobrir quem nós somos nele, o que ele já nos deu. Porque ele vai fazer o que nós estamos precisando. Aliás, ele vai mudar até a visão da história, porque a gente vê no plano natural, ele vê no espiritual, e ele tem a resposta e a solução para tudo. Então, tem que largar a mão de seguir doutrina errada. Ah, mas eu não estou em doutrina errada. Nós temos coisas erradas dentro de nós, precisam ser limpas, precisam ser removidas. Então, a palavra de Deus faz isso. É aquele momento a sós com Deus. E olha, não é de um dia para o outro. Leva bastante tempo. Porque é muita deformidade. Então, é uma coisa muito custosa, gente. É você querer fazer um alicerce num lugar que está cheio de água, por outro lado é só pedra, é muito complicado. E você com uma picareta ali, sozinho. Então, leva tempo. Então, é muito esforço. Você tem que querer muito andar com Deus. Então, os religiosos mandam e-mails muito bravos. Ah, mas Jesus já fez tudo. E por que você está falando que é assim? Se Jesus já fez tudo, não tem nada difícil e nós já temos tudo. Ah, é? Será que essa pessoa já tem tudo mesmo? Então já está ensinando por aí, ajudando as pessoas. Pensa, né? Não está em lugar nenhum. Então a gente não pode viver de doutrinas. Nós temos que viver do que a palavra de Deus é. Então, veja que aqueles dois missionários ficaram cantando 8 horas, que tu és grande, Senhor. Teus milagres são poderosos, maravilhosos. Só cantavam este louvor por 8 horas e a menina foi ressuscitada. Então, quer dizer, não pode desistir, né? Tipo, o muçulmano chega, meu. Alguma coisa tem que acontecer. Essa gente tem que sair da mão do diabo. Tá? Então, quer dizer que sai, né? Quer dizer que sai. Depende do quanto você fica na presença de Deus. Em adoração, com a palavra, pagando o preço do tempo. Tá? Porque esse mundo, essas horas aqui desse mundo não vale pra nada, gente. Pra nada. Essas horas nos envolvem para nos tirar de Deus. A gente andar com o diabo bem errado, sem solução na vida. Pondo gosto pelas coisas que não tem nada a ver com o que Jesus é, com o que Deus é, com aonde nós vamos passar eternamente a nossa vida. Nós vamos para uma outra pátria que é celestial e que a visão é totalmente oposta aqui. Então, nós temos que nos encher de Deus aqui, tá? Nós temos que buscar Deus para descobrir realmente quem Ele é. Conhecer o nosso Pai. Nós temos um Pai agora, espiritual, que nós vamos viver com Ele. Então, se você tem um Pai, você tem que ir até Ele para receber dEle. Ele é seu Pai, Ele quer te dar tudo. Qual é o seu relacionamento com o seu Pai? Qual é a intimidade que você tem com esse Pai? Você conhece bem esse Pai? Você fica com Ele, você recebe dEle, você ouve Ele. Tá? Então, isso é que é o Evangelho, o cristianismo, isso é que é, em primeiríssimo lugar, servir a Deus. Servir a Deus, primeira coisa é adorá-lo. As pessoas já querem obra na igreja, para se aparecer. Calma, Deus já falou o que é para você fazer? E ó, quando Deus manda a gente fazer as coisas, a gente começa pelas mínimas. Ah, isso eu não vou fazer, não. Eu não que não vou fazer isso. Não, o que você quer? Ah, eu já quero o púlpito. Eu já quero orar pelas pessoas. E eu quero muitos confetes e coroa. E me dá um trono lá no altar para eu sentar. Mas Deus não faz isso. Então, é toda uma visão errada. Se eu for descobrindo quem é o Deus, quem é o meu pai, ele vai começar a mandar eu fazer alguma coisa. Ele vai mandar. Mas sempre ele vai mandar fazer coisas mínimas, pequenas, onde ninguém está vendo. Para ver se você quer mesmo. E depois, para ir curando toda esta, sabe, essa vontade de querer ser mais que Deus, de aparecer. Todo mundo tem que ser curado nisso, tem que ser lixado. E não é gostoso. Então a gente vai ficando submisso, obediente e humilde na presença de Deus. Conforme a gente recebe dele. Aí a gente fica cheio dele, não interessa o resto. Então não ande nesse comodismo. Ai, não sei quando. Então você não está crendo, está percebendo? Você precisa ficar mais com ele. Você precisa buscar mais. Para você saber que Deus já te deu. E da hora que você chegar naquela condição, você tem. Então, nenhuma situação que está envolvendo a sua vida está perdida. Você tem que conquistar a vitória. Já Deus já te deu. Mas você tem que mudar o seu modo de ver, o seu modo de viver, inclusive. O seu modo de querer as coisas. Para você receber o que você precisa. Para essa situação ser resolvida. Porque Deus não vai resolvendo se você não participar. E essa participação é querer o que Deus quer. Você sabe o que Deus quer? Então como é que você vai querer o que Ele quer? Nós não podemos ser cristãos e termos a nossa própria vontade. É isso que o diabo vai lutar. Para você ter a sua vontade, a sua decisão, a sua opinião. Deus não quer a minha vontade, Deus não quer a minha decisão, a minha opinião. Nem as minhas ideias. Eu tenho que saber qual é a vontade dele e querer o que ele quer. Então, se você orar, você vai começar a querer o que o seu pai quer. Vocês estão acompanhando isso? Quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, ninguém estava entendendo essa situação, lá dentro da minha casa. O que é isso agora? Né, de repente. O que é isso? Para quê? Mulher também não precisa ir buscar Deus desse jeito. Né? Tudo engano. Mas a certeza dentro de mim era tão grande, tão forte, porque Deus me deu a visão e a palavra dele, que ninguém tira. Eu sabia, por isso que eu podia andar firme na minha decisão, porque eu sabia que era o que Deus queria. Então, se você não sabe o que Deus quer, você nem vai lutar. Você nem sabe que Deus quer que você tenha vitória nessa situação que você está andando. Então, você não vai lutar. Fica no se Deus quiser. Pelo amor de Deus. Estão me acompanhando? Você tem que descobrir o que Deus quer para você na sua vida. Você lá sabe? Se você começar a orar todo dia, ele vai começar a falar para você. Não, eu sei que ele me quer aqui, orando. E você vai pagar o preço. E ó, e daí o diabo vai atacar as pessoas. Mas que é isso ficar aí orando sozinho? Que é isso ficar buscando Deus? Que é isso ir para a igreja? Você já foi quantas vezes a semana na igreja? Que é isso? Vai morar lá agora? Não é? Ah, agora é, mas ali no tênis clube, se você for todo dia, 4 vezes por dia, gente, aliás, você vai mais vezes. Vamos pôr mais um dia na semana para você ir. Vocês estão acompanhando? Agora, se você ficar quieto orando, você é louco. Obcecado. Você está seguindo quem? Uma mulher lá de Alphaville? Você é louco. Você não é louco. É louca. Não é não, porque o diabo queria acabar meu casamento e não acabou. Não acabou e nem vai acabar. Porque eu me submeto e me submeti à palavra de Deus. E meu marido, que era meu inimigo, virou meu amigo. Porque a Bíblia diz que o seu inimigo vai te servir. E ele não mente, é isso aí. Mas você tem que entender o que Deus quer e você tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que se ajustar à palavra de Deus. Você tem que se encaixar dentro dela. Se você comprar uma roupa que não serve, é como se fosse isso. Você tem que entrar nela. É isso aí, você tem que entrar na palavra, então você tem que mudar. Você está muito gordo ou muito magro, você tem que dar um jeito e entrar dentro dessa roupa. É a palavra de Deus, você tem que mudar. Por isso é que as pessoas não têm solução de problema e nem segurança e nem proteção de Deus na vida. Estão completamente fora. Não sabe o que Deus quer. Você tem que saber o que Deus quer. A oração faz isso. Então, não fica andando aí na vida neutralizado. Deixa o barco correr. Ele vai correndo. Tem uma cachoeira, vai cair lá embaixo. Você vai se enrolar no meio daquela água e nunca mais ninguém vai te ver. Nem você vai se ver. Que é isso que o diabo quer. Ele quer conduzir a sua vida para acabar com ela. Vocês estão acompanhando? Então, isso é o evangelho, isso é andar na verdade. Se você começar a orar, eu comecei a orar, comecei a ver que está tudo errado na minha vida. Mas tudo errado, casa comprada, paga. Supermercado, pago. Carro novo com gasolina lá dentro. Gente, escola das crianças, paga. Não tinha uma conta para pagar. Mas vem cá, está tudo errado aonde? Na tua cabeça, é louca, vou te internar. Mas não era isso que eu estava vendo. Eu estava vendo o que Deus estava mostrando. É a vida espiritual. No que eu estava pondo gosto? No que a minha família estava pondo gosto e visão? E se eu não estivesse orando e não tivesse visto aquilo, eu nunca ia estar aqui. Isso que eu estou falando e o que você está aprendendo, você nunca ia aprender. Porque até Deus achar uma pessoa que falasse português para trazer isso aqui, talvez não desse tempo. Vocês estão acompanhando? Né? Então, você não pode levar essa vidinha neutralizada com a mente. Você nem sabe que perigo você está correndo. Que tem perigo na sua vida, por doutrina errada. Você não tem noção. Amanhã você faz um super almoço, vai almoçar não sei aonde, faz um churrasco, vai passear. Segunda-feira você entra no pique da semana e você leva a sua vida e que se dane. Deus, vida espiritual, a hora que der eu vou para a igreja. Primeiro que eu sou o que eu quero. Depois, ó Deus, o Senhor me guarda, me abençoa. E eu estou pagando conta, estou recebendo, estou com emprego. E eu tenho um carro e tá bom, ué, tá tudo ótimo. Ainda tem uma reserva, para quê? Estão acompanhando? Vida com Deus não é isso não. É você saber quem você é aos olhos dele. Onde você está? O que você está fazendo? Que jeito você está levando a sua vida? Porque nós todos seremos julgados. Então, não deixe a sua vida ficar do jeito que ela está. Você tem que ver o que Deus está vendo, para corrigir. Porque é daí que você vai ser abençoado. E nós vamos ter uma bênção eterna. Então, não importa se para você ressuscitar uma situação da sua vida, você tem que ficar 8 horas adorando a Deus. E se você tiver que ficar adorando 8 horas? Você já tem estômago para isso? Ou você vai ficar vomitando lá no começo, lá para o meio? Sai rolando desesperado. Se você não tem esse pique, como é que vai ser ressuscitada essa situação? Morreu, ponto final, acabou? Deixa pra lá, nunca mais vai ter solução isso? Porque você pôs uma pedra em cima. Não tem como Deus ressuscitar. Vocês estão acompanhando? Vida não é assim não com Deus. Não é só vir aqui na igreja, trazer uma Bíblia e ir embora pra casa. Essa igreja é boa, até que nem enche muito com esse negócio de oferta. Então tá ótimo. Pelo menos eu vou lá a hora que eu quero, adoro um pouco, até me sinto bem e tal, enfim. Não é isso que é andar com Deus. Tá valendo? Então o Senhor quer que você saia do comodismo da sua vida e saiba os perigos que você corre de estar neutralizado pelo diabo. Valeu? Que é pra você não desistir, ó. Opa, esse livro aqui da Joyce... Ela diz, nunca desista. Não é que você está com um problema aí, que você vai ficar abatido agora, sabe? Ficar que nem aleijado numa cadeira de rodas. Dependendo das pessoas. É para você não desistir de buscar Deus. Porque Deus te dá uma condição de uma força que é dele na sua vida para você plainar como a águia. Nas maiores alturas, acima da turbulência do vento. Por isso que ele nos compara à águia. E lá você vai ter de Deus toda a resposta que você precisa e o ajuste para a sua vida. Por isso que ela está dizendo isso aqui. Isso aqui é como um manual, esse livro. Essa é a condição que Deus nos dá. Uma força, para nós, uma queda de Deus, para nós não ficarmos arrastados pelas circunstâncias. Sucumbidos, vivendo na alma, deprimidos, tristes. Então não desista, busque Deus e aumente o seu momento com Deus, para que tudo seja resolvido na sua vida. E esse daqui, olha, do Kenneth, tão fininho, tenha intimidade com Deus. Então ele vai falar sobre a herança que nós temos com Deus, a paz que ele já nos deu, né? Como viver nessa experiência do sobrenatural, que não é nada de espetáculo, não é nada espetacular, é sobrenatural. Então, essa condição do sobrenatural que nós podemos viver através do nosso espírito, né? E depois, no fim, tem uma oração para quem quer nascer de novo, para quem quer aceitar Jesus. Então, esse livro também pode ser um presente para quem, às vezes, está meio lá para baixo e, de repente, vai ser despertado, né, por esse convite de aceitar Jesus para mudar a vida. Então, vale a pena a gente ter essa, às vezes, ter uma leitura dessa que nos anima. Amém? Então, não fica aí tristezinho, cabisbaixo com as situações da vida, que é isso que o diabo quer. Por isso, nós precisamos muito da palavra de Deus. Ô, gente, ler a palavra de Deus é nós deixarmos essa palavra ir entrando dentro de nós, porque ela traz luz, traz entendimento, ela vai começar a mostrar para nós a visão de Deus, vai mostrar para nós o caminho errado, aonde que eu estou parado, no que eu estou pondo a minha atenção, e aí vai. Por isso que é importante ir lendo a palavra. Mas não é assim, ó, hoje eu leio um pedaço aqui, amanhã ali. Nós já sabemos que é um livro por vez. Vamos ler um livro por vez. Pega o Novo Testamento, tá? E depois, em acréscimo, nós podemos ler salmos, porque salmos são orações feitas. E depois a gente vai poder usar aqueles versículos para a gente fazer a nossa oração, de repente. Porque o Espírito Santo lembra e a gente está lá adorando a Deus e nós começamos a usar aqueles versículos como nossa oração, porque é a palavra de Deus. Então é muito importante nós termos essa palavra dentro de nós, para o Espírito Santo poder nos guiar na verdade. Por isso, abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo, deixa eu ver, mas pode ir para Mateus, isso, capítulo 7. Amém, queridos? Deus vai dar sempre a direção para a gente do que é para a gente fazer para dar certo. Porque se eu escolher as minhas ideias e tomar as decisões com as minhas ideias, eu não vou ter o respaldo de Deus e não vai dar certo. Porque o certo de Deus é a solução. Solução é eterna. Tudo que Deus faz é eterno. Ele pôs a mão, é eterno. Quer dizer que vai para a eternidade. Não é uma coisa que passageira, que no ano que vem volta de outra cara. Entendeu? Então veja, Mateus 7, versículo 15. Olha aqui o que Jesus está falando. Precisamos aprender bem e ter cuidado com isso daqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, nós precisamos estar bem atentos ao que Jesus diz, para a gente ficar desviado de toda a doutrina errada. No versículo 15, ele está falando dos falsos profetas. Né? Os falsos profetas que ele diz que vêm disfarçados, por quê? Eles usam a palavra de Deus, mas numa conotação errada, não é a verdade. É doutrina que eles estão inventando. Tá? Eles dizem que andar com Deus é assim, que essa palavra quer dizer isso, e que é assim que Deus quer, e não é. Então a gente vê isso muito nas igrejas, está cheio disso, de doutrina errada. Tipo, orar em línguas também não é por aí. E vem cá, ficar só orando tanto também, Não é também por aí. Você tem que, sabe, levar a sua vida. Você tem que, sabe, fazer outras coisas. Lá, lá, lá. Deus não falou que é para você largar de trabalhar e ficar lá parado orando. Deus não falou isso. Você tem um emprego, você vai trabalhar e vai orar. Porque Ele vai ajustar tudo. Se for para você largar, você vai estar num lugar em Deus aonde Ele vai te suprir. Então, tem muita gente engraçadinha que não sabe e quer copiar o pastor dele. Ah, eu vou fazer que nem ele. Orar 8 horas, larga o emprego, depois fica sem emprego, fica sem mulher, fica destruído, perde igreja. Líderes, fizeram tanta coisa errada. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses conceitos errados que estão por aí. E esses falsos profetas são as pessoas que estão ensinando a palavra de Deus erradamente. É isso que ele está falando. Por quê? Ele começa falando dos falsos profetas, depois ele entra aqui já falando de árvore, no versículo 17. Ele está falando de árvore boa, que produz bons frutos, e depois ele está falando de árvore má, que produz frutos maus, árvore ruim. E então ele diz que a árvore boa não pode produzir frutos maus, e nem o contrário. E ele vem com este assunto aqui, e veja que no 19 é muito sério, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, a árvore que não está fazendo o que deve, ela vai ser cortada. Mas ele está falando isso, mas ele usou uma analogia para explicar quem são os cristãos, nós. Ele está falando isso para nos mostrar o que realmente é a nossa vida. Como que nós devemos ter cuidado? Por quê? Ele diz que nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos. Ou seja, pelo quanto que nós andamos na palavra de Deus. O quanto ela é a verdade na nossa vida. O quanto que ela é a verdade na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Estão acompanhando? Nós temos que mudar. Aí no 21 ele diz, todo que me diz Senhor, Senhor, não entrará, ou seja, não vai ter a vida eterna com ele. É bem isso que ele está falando. É sério ou não? Isso aqui, olha, não entrará no reino dos céus, quer dizer, não vai ter vida eterna com Deus, com Jesus. Tem muitos que dizem Senhor, Senhor, mas estão pregando doutrina errada. Não pode existir doutrina errada dentro de nós, meus irmãos. Porque a doutrina errada, o pastor Deus já cansou de ensinar isso. É um diabo que veio do inferno e ele vem justamente para matar. Porque doutrina errada mata. Mas mata, não é para ir lá para o cemitério, e leva para o inferno. Porque saiu de Jesus, porque só ele salva. Vocês estão acompanhando? Não é que está acreditando em Buda e não sei o quê, não é isso. Está com o evangelho de uma maneira errada, não é a verdade. Por isso que nós precisamos ler a palavra e devemos orar em línguas. Você tem que esforçar a fazer isso. Porque você tem tempo a fazer isso, sim. Então, nós, quando ele vai falando aqui sobre os frutos, né, que essa árvore má produz, é justamente com relação ao versículo 15, quando ele diz dos profetas que são falsos, porque eles estão ensinando coisa errada. Então, este fruto que eles estão dando dessa árvore má, são frutos envenenados, que matam, né, aqueles que comem. É sério ou não? Não está escrito isso aqui, meus amigos? Acautelai-vos. Jesus não ia falar isso, acautelar-vos os falsos profetas. Eles parecem ótimos. Eles parecem ótimos ministros meus. Mas eles não são. Porque se conhece que eles são como uma árvore que dá fruto. E quando a árvore não é boa, ela dá fruto mal. Por quê? Não está na verdade. Não está ensinando a doutrina correta. Então, existe aquelas pessoas que estão num erro absurdo na vida de andar atrás de tudo que é pregação e culto que tem por aí e conferência. Sai de um para o outro, porque quer mais. Quer mais o quê? O que mais que você quer ouvir e descobrir? Você vai ouvir e descobrir se você ficar sentado lá orando na tua casa sozinho. Adorando a Deus. Vocês estão acompanhando? Então esse negócio de ficar ouvindo, ah, eu preciso ouvir. Preciso ouvir, ah, eu estou cansada. A voz da Ana Maria, eu não aguento. Preciso ouvir outro. Tá, você pode ficar morto de cansado da minha voz. Lê Bíblia e ora em línguas, meu amigo. Pode ser que seu ouvido se afine com o que eu estou falando aqui. E dê certo. Porque quando você começa a ficar com implicância, é a tua alma que não aguenta mais ser submissa ao seu espírito. Estão acompanhando isso? A sua alma não quer ser submissa ao que Deus está colocando no seu espírito. Porque se a sua alma for contra o seu espírito, está contra Deus. Porque é lá que Deus habita, é no teu espírito. É lá que está a tua consciência nascida de novo, que fala para você aonde você está em Deus, se você está certo ou errado. Se você não ouve nada, se você está certo ou errado, você já está com a consciência neutralizada, cauterizada. Você nem Deus não ouve mais. Você está andando sozinho com a sua cabeça. Então, é perigoso perder a salvação. Quando a gente não ouve mais Deus, nós já perdemos a salvação. Sabia disso? Tem gente que está há 30 anos na igreja e nunca ouviu o coração dizer que quer nascer de novo, aceitar Jesus. E está há 30 anos dentro da igreja. É um belo engano, ou não? É sério, porque Jesus está falando aqui. Que o galho, que esta árvore que não é boa, não está produzindo o que ele quer, vai ser cortado. Tá certo? Então, muitos pastores me procuram, porque tem muitos pastores que estão realmente buscando Deus. Já oraram um tantão em línguas, estão orando em línguas, adorando a Deus. E o que que acontece? Começa a abrir o olhinho, começa a despertar, eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso mais me submeter ao dono dessa rede de igrejas, que é por aí, né? E ficar aqui agora submisso, porque eu não posso impor as mãos nos enfermos e Jesus vem e cura. Não posso falar na operação do Espírito Santo. Não posso falar na oração pessoal. Já está uma guerra, uma divisão dentro da minha igreja. Então, o que eu tenho que fazer? Sair e seguir o caminho que Deus quer que eu siga. Tem muitos que já estão neste impasse. Porque a palavra de Deus faz isso. Então, é melhor seguir o que Deus está falando do que ficar pregando coisa errada. Ensinando as pessoas coisas erradas. Dando fruto envenenado para as pessoas. É sério ou não? Então, mais uma vez, para de ficar ouvindo tudo que é pregação que está por aí, porque não bate. Se você não tem ainda um nível espiritual que mostra para você a diferença, é melhor você não ficar buscando. Porque você está ouvindo coisas que você não sabe discernir, você vai para lá. Vai pegar fruto envenenado. É sério. Porque quando você já sabe, você nem vai procurar, porque você já sabe que é aquilo lá. Alguém, pastora, a senhora conhece esse pregador que está lá na igreja, lá não sei aonde, no interior, que está pregando? Eu disse, não conheço e nem estou interessada em conhecer. Não vou atrás de pregador nenhum. As pessoas ficam, elas tremem, igual quando dá um trovão assim. Nossa! Sabe por quê? Porque desde que eu encontrei o pastor David, eu comecei a seguir os ensinos dele e praticar. E mudou a minha vida e está mudando ainda. Então eu não preciso andar atrás de outro. Que eu nem sei o que está falando, que com certeza não é o que ele ensinou. Nem sabe das chaves da oração. Então não me vem perguntar de outro pregador, porque eu não estou andando atrás. Não vou perder meu tempo. Não vou, porque é a mesma coisa que você ouvir um grito, sabe, que vai estourar o seu tímpano. Eu não ouso fazer isso. Não preciso, eu tenho sossego na minha alma, porque Deus está me alimentando. Então você tem que ter isso na sua vida. Quem anda com Deus está seguro, firme. Não precisa ficar ouvindo outras coisas. Se você está precisando ouvir outra coisa, você está bem fora do evangelho. Está querendo que, tipo assim, ó, pega a sessão do cinema das 8 aqui, depois das 10 lá e da meia-noite no outro. Porque não dorme, então é bom ficar vendo um filme atrás do outro. Sai de um cinema e vai para o outro. Andar com Deus não é assim. Tá? Você tem que saber aonde Deus mandou você e ficar quieto lá e se submeter. É fácil? Não. Tem hora que dá vontade de soltar rojão. Mas não pode. Tem que aguentar ficar sentado lá, porque é Deus que mandou. Deus é que nos manda ir na... E qual igreja? Quem é o seu pastor? É Deus que escolhe, não sou eu. Ah, não vou escolher aqui porque eu não gostei do endereço. Acho que eu vou para outra ali. Isso não existe. Pessoa que está fora, nem sabe como que Deus opera. Tá valendo? Ah, eu vou desistir dessa igreja. Não gostei. Tipo, comprei esse carro, mas sabe que ele não dá aquele desempenho, não gostei, vou comprar outro, vender. Não é assim que anda com Deus, que vai para a igreja. Hã? Tá valendo? É falta de conhecimento do evangelho. É isso que o diabo quer, né? Porque daí as pessoas até pensam que estão salvas, tem muitos e não estão. Porque quem salva é a palavra. Então, uma coisa que Jesus está dizendo aqui, falando, os ensinos dele, é que nunca ele pregou a lei. Jesus não veio ensinar e nem pregar a lei. Ele sempre ensinou e pregou o reino de Deus. Então, é por aí que nós temos que ficar firme e conhecer todo o fundamento e os princípios do reino de Deus, porque é nele que nós vivemos. Ok? Então, vamos ver Isaías 55, abre aí. A gente está sempre caindo nessa palavra, porque é importantíssima essa palavra. Está valendo? Então, atenção, Isaías 55, versículo 8. Ah, já sei decora essa passagem, então viva. Diz assim, 55, 8. Isaías, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Então, Deus está querendo dizer que quando ele envia a palavra dele, é a mesma coisa quando a chuva cai da nuvem. Ela cai e ela produz um efeito, ela molha a terra. Então, Deus fez essa comparação para dizer que quando a palavra dele sai, sai da onde dele? Da onde? Do céu. Ela produz o que ela é. Aonde? Aqui na terra, na nossa vida. Então, nós precisamos da palavra de Deus. Não é saber chavões, versículos. Ela tem que estar implantada dentro de nós. Por isso, veja o Salmo 119, 89. Salmos 119, olha lá. O que a palavra diz aqui em Salmos 119, versículo 89? Salmos 119, 89. Diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Vocês lembram quando Jesus falou assim? Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu é a palavra de Deus, ok? Então a palavra de Deus tem que ser feita aqui na terra, porque lá no céu ela é. Ela está estabelecida, a palavra. Então essa palavra que está estabelecida no céu, ela vem para a terra e faz uma mudança. É isso aí, quando ela vem, é igual a chuva, ela faz algo, a que ela é destinada. Então, por isso que eu não posso ser guiado pelas minhas opiniões, pensamentos, ideias. Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. Porque é ela que vai trazer o fruto, a solução e as bênçãos que eu estou precisando, os ajustes na minha vida. E ela vem sempre com poder. Ela vem sempre com glória. Porque ela é a glória de Deus. Então ela é o poder. Ela é vida. Esta palavra que está estabelecida no céu. Ela é liberada para entrar neste mundo. Para causar o que ela está designada a. Certo? Então, ela vem com poder, porque ela é poder. Então, é por isso que nós precisamos da palavra, por isso que você tem que ler a palavra. Você vai lendo, você não precisa pegar dicionário para ver o que, que quer dizer aquela palavra, para você entender melhor, ou querer saber aquele versículo exatamente o que é. Vai lendo, você está assimilando. Deus está agindo, o Espírito Santo, com esta palavra que está sendo liberada. Que você está lendo. Ela está agindo na sua vida, igual a chuva que cai da nuvem. Ela não fica parada aí por aí. Ela vai direto para a terra, para molhar a terra. A palavra de Deus sai do céu onde está estabelecida, entra na nossa vida, para fazer o que ela é na nossa vida. Então, quando você está lendo, existe um poder. Ela está operando. Não é para você memorizar a Bíblia inteira. Não, absolutamente. É para você ler. Ir armazenando. O Espírito Santo vai usá-la. Você está tendo, é uma plantação que é feita. Ela está sendo semeada na sua vida. E você orando em línguas, essa palavra com o Espírito Santo começa a dar direção para a sua vida. Você começa a enxergar, como eu enxerguei, está tudo errado na minha vida. Eu enxerguei com os olhos de Deus. Mas ele não podia aparecer assim na minha frente. Tudo errado aí na sua vida, viu, Ana Maria? Eu o quê? Eu ia cair dura, desmaiada. Então eu vou morrer, acabou, não tem jeito. Eu achei que estava ótimo. Conta paga, tudo ok, parece que está tudo legal. Ninguém está brigando, está tudo bonitinho. Ah, nossa, eu achei que estava maravilhoso. Mas aos olhos de Deus, ele disse, está tudo errado. Não é porque você está lá onde você está que está tudo certo, não, viu? Não é porque você está aí com uma panquinha bonita que está tudo certo, não. Deus, se você começar a orar, ele vai mostrar que tem que ter ajustes na sua vida. Por isso que é de glória em glória transformados lá naquele espelho, né? Tá certo? Não é lá na frente da geladeira que você vai se pentear, né, amigo? É no espelho. Então, é diante da palavra que nós vamos ser transformados. Para a solução acontecer. Para você não ficar sentado aí, neutralizado e nem se mexer, e deixar a sua vida ficar esse horror que você nem enxerga que está tão horrorosa. Porque você está comendo, né? Tem comida lá na tua mesa, então não está tão horrível assim. Você não enxerga no prisma de Deus. Que está horrível. Que não é o que Ele quer para você. Que você está fora da visão dEle. Não tem palavra de Deus aí. Então veja João 12. Depois nós vamos voltar. Deixa aí marcado Salmo 119. Vamos voltar já aí. Está valendo? Então, nós temos que aprender essa palavra. Por isso que nós temos que ler, passar um tempinho lá. Tudo bem, amanhã, geralmente, domingo tem jogo de futebol, tem mulher que gosta, homem também, tudo bem, pode assistir. Mas depois você vai ler a Bíblia, ou leia antes. Garanto que você não vai ficar sem comer, almoçar ou jantar para ficar vendo o jogo. Tipo, ah, depois eu vou comer, não. Sem comer, literalmente, vai. Oh, que belezinha, você não é tão santo assim. Assistir o jogo e ficar sem comer, almoço e janta, não. Então, você pode sim assistir o jogo, pode ir no cinema, pode visitar alguém, e almoçar e jantar, mas tem que ler Bíblia também. Tem que buscar Deus. Você vai sair deste mundo. Você vai andar com Deus aqui. Você não é dele, deste mundo. Então, capítulo 12, versículo 48. Diz assim, ó. Ó só. Não, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ó, Jesus está aqui em pé falando. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Você sabe que esse dia é o dia do julgamento? Você já pensou que você vai passar nele? Isso nem te arrepia nada? É melhor deletar, né? Ficar neutralizado aí e nem pensar que vai ter julgamento. Você já perguntou para Deus, se fosse hoje, como seria o julgamento dele para você? Quando eu perguntei, ele nem respondeu, porque eu estava tão longe. Graças a Deus, quando eu descobri, eu já tinha entrado no lugar certo. Mas eu fiz essa pergunta quando eu nem sabia nada. Graças a Deus. Você lá está perguntando para Deus que você... Você vai passar por um julgamento. Você nem se prepara. A audiência, vamos dizer, que vai ser no fim do mês. É vida ou morte para você, meu filho. Ou cadeia até o último dia. Mas assim, ó. Com isolamento total, nunca mais você vai ver ninguém. Você vai ficar lá. ou você vai ser absolvido. E aí, você não fez nada, não pegou um advogado, não tem provas, não se defende, não arrumou nada. É isso que ele está falando aqui. Você vai ser julgado, você não está fazendo nada. Nada. Acorda, pelo amor de Deus. E você não sabe que dia vai ser esse último dia. Ele vai chegar. Por isso que você tem que ser absolvido agora. Porque quando nós passarmos para lá, já está absolvido. Ou já está condenado. Não é lá que vai ser. Não é lá que nós vamos dar um jeitinho e ele vai nos absolver. Porque agora é a palavra que nos absolve. Porque ela vai estruturar a minha vida. Não cai a ficha? Não cai porque você não ora. Não cai porque você não fica diante de Deus querendo ele para você. Entregando a sua vida lá. Senhor, o que eu sou diante de você? Eu preciso de você? O que está errado aqui na minha vida? O que eu estou precisando? Põe a sua mão na minha vida. Como está o meu caráter? Etc. Estão me acompanhando? Que a gente quer que Deus resolva os nossos problemas terrenos, mas não os espirituais. Esses que vão ser eternos. Está valendo? Porque Jesus falou que, olha, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Nós somos julgados por ela. Então, não é só vir na igreja, amigo, que você está aqui com Deus. Não é só você dar sua oferta, outros lá dando dízimo, enfim. Não é isso. É o que você é em Deus. Quem você é em Deus. Tem que pensar nisso. Por isso que você tem que ler Bíblia. Se você não ler, você nunca vai ter esse julgamento dentro de você. Está passando batido. Entende? Não desperta. Deus não tem como despertar. Não tem palavra lá dentro. Como é que ele vai falar com você? Se não tem palavra. Você não fica quieto lá orando, querendo receber dele. Então volta lá para Salmo 119. Parece que está dando mais calor, né, essa palavra. Está um forno aqui. Olha aqui. Salmo 119, versículo 30. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Ele dá entendimento no nosso espírito. Nós temos entendimento que estamos buscando. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Versículo 130. Salmos, capítulo 119, versículo 130. Então, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Ele quer dizer que a palavra de Deus, quando entra em mim, ela me dá entendimento. Você muda, meu amigo. Você muda totalmente. Você é outra pessoa. Tem muitas pessoas que andaram um pouco, depois elas pararam. Porque nós temos que dar passo a passo na vida. E quando chega o passo seguinte, tem muita pessoa que desiste, cai fora. Porque prefere ser enganado pela doutrina errada, pelo aquilo que está dentro de si, em vez de ser a palavra de Deus. Porque tem que mudar. Deus exige mudança. Ana Maria, você não pode ser assim, não pode, não pode, não pode. Ai, Deus. Não pode, não pode. É sentar para orar. Não pode, você não pode. Ai, não, Deus. Não pode, não, Deus. Ah, tá bom, Deus, então eu me rendo. Me toca, age em mim. Eu não quero mesmo mais ser assim. Eu não quero. Pronto, mudou. Nós somos resistentes a Deus. Depois nós queremos dar um de bonzinho com Deus. Sou tão bom, Deus. Como é que você não age na minha vida? Como é que você não me protege? Como é que você não me guarda? Como é que você não me dá as coisas que eu estou aqui orando? Sei lá, é bom o quê? Bom é Deus. Paulo falou, se tem alguma coisa boa em mim, é Cristo Jesus nosso Senhor. Entendeu essa piada? Então, quando a palavra de Deus entra em mim, ela me dá entendimento, ela esclarece. Mas ao simples, quem que é? Aquele que nasceu de novo, é no espírito, não é no seu intelecto, que racionaliza, que bloqueia, que põe dúvidas, questionamentos, não é lá que Deus dá entendimento. É no teu espírito. E o teu espírito vai moldando a sua alma, o seu entendimento. Porque você está lendo. E como é que Deus dá esse entendimento? Como que Deus dá esse entendimento? Tá bom, eu estou lendo, estou orando. Como é que é isso? Isaías 28. Abre lá. E nós vamos encerrar, tá? Tá valendo? Amém. Bom, vocês estão vendo que Deus está mandando pau aqui para você orar, né? Não consigo sair dessa tecla, gente. Eu quero mudar, vamos aqui para cá. Não, não adianta. Eu estou seguindo o que ele põe. Hein? E é por aí. Ele está te chamando, a rédea está curta, ele está assim te puxando. Mas olha, sabe aquele boi bravo? Aquele cavalo bravo lá? Que você quer domar? Você já viu, né? Ele não vai, ele sai correndo, você já viu na televisão? Eu só vi na TV, não, não fui lá na fazenda. Mas aquele cavalo sai desembestado, correndo, plá, plá, plá, plá, plá, plá, pula até aquela cerca. Vai montar nele para você ver. Ele fica assim, ó. Não há quem fique em cima dele. É, a nossa alma. E Deus está aqui puxando. Vamos. Ele te ama. Por isso que ele está fazendo isso. Pai que ama faz isso. Dá conselho, chama, fala, briga, pá. E vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Porque ele sabe o que é bom. E nós precisamos disso. Então, Isaías 28, versículo 9. Ele diz assim, a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Porque ele diz lá, né, que a palavra vai dar para nós o entendimento quando ela entrar dentro de nós, lembra? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Não é para esse que está longe, não, é para aquele que está junto. Junto de Deus, com a palavra. Porque é preceito sobre preceito. Ele vai ensinando assim, ele dá um pouco, depois ele dá outro pouco. E preceito e mais preceito, daí ele dá mais um pouco, depois mais um pouco. Gente, é um processo, não é tudo e nunca acaba. Por isso que é constante e nós temos que estar buscando esse Deus. Regra sobre regra. Regra e mais regra, é assim que ele ensina, gente. Por isso que a cada dia nós nunca acabamos de aprender e de sermos transformados. Tá? Ele começou a fazer a lapidação e ele vai indo. E vai por aí. Um pouco aqui, um pouco ali. É assim que ele ensina que ele vai dar um entendimento para nós. É ele que dá, é Deus, através da palavra. O Espírito Santo vem e vai nos ensinando. Conforme nós oramos em línguas, conforme nós estamos na presença de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que estudar a palavra de Deus. Temos que saber a palavra de Deus para ele ir fazendo esta transformação. Nós não precisamos de universidade teológica nenhuma. Não precisamos ser formados em escola bíblica nenhuma. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine regra sobre regra. Preceito sobre preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. É isso que ele faz. É um processo. Não pode desistir se cansar. Tem que estar sempre lá. Por quê? Porque vocês estão lembrados lá em Hebreus, não vou lá porque eu já prometi que eu não vou sair mais daqui. Lá em Hebreus, que falou assim, ó, já era tempo de vocês serem mestres. Vocês estão lembrados desse pedaço lá? Todo mundo sabe, não precisa falar que capítulo é, tá lá, você já sabe. Era já suposto que vocês fossem mestres. Mas agora ainda tem que ensinar todos os oráculos de Deus para vocês? Ah, por favor. Deus está falando isso, já era suposto para todos vocês serem mestres. Mestres o quê? Você já sabe, aquele que chegar perto de você, você sabe ensinar, orientar e não sair errado. Ensinar uma coisa, uma bobagem da palavra aí, dar um fruto envenenado para alguém. Falar besteira para os outros da palavra. Tá? Contradizer o que a palavra de Deus diz. Então, ele vai passando para nós a doutrina. Vocês estão acompanhando? E o que nós vamos recebendo de quem está nos ensinando no púlpito, gente, vai sendo uma confirmação daquilo que ele nos ensina lá dentro. Ele não vai ensinar outra coisa. Se o que o púlpito está ensinando, quem está no púlpito está ensinando, é a verdade, Deus confirma. E se tiver um negócio errado, o Espírito Santo vai falar... Mas olha... Isso daí, se você realmente estiver na verdade. Tá? Então, não são as experiências que nós temos com Deus que vai nos ensinar. Não é nada disso. Não é um testemunho que vai nos ensinar. Mas é o Espírito Santo através de preceito e mais preceito. Regra sobre regra. É assim que ele ensina. Ele vai ensinando. Nós precisamos aprender a andar com Jesus. E andar com Jesus é andar na doutrina dele, não de homens. Valeu, queridos? Então, toda a glória a Jesus. Aleluia. Vamos buscar mais de Deus para sermos mestres, todos. Né? Para você poder ajudar os que precisam. Amém?